Antena Web Informação. Com eles sonhamos, com eles pensamos, analisamos e vimos a realidade de uma outra maneira. Eles são os autores das Palavras de Ouro, as mesmas que Luís Gaspar declama aos domingos, às 7 da tarde no Canal 1. Palavras de Ouro, aos domingos, às 7 horas da tarde, com Luís Gaspar no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Novo sismo no Nepal, relativamente perto do local onde há duas semanas a terra tremeu neste país asiático, numa escala de Richter na altura de 7.8. Agora, a escala de Richter foi, ou o sismo foi na escala de Richter, mas em 7.3. Foi um novo sismo, dado que o ponto em que se deu foi distinto de onde aconteceu o outro há duas semanas, que vitimou neste momento mais de 8 mil pessoas mortalmente, fora as mais de 17 mil que se encontram feridas e as várias centenas de milhares que perderam as suas casas. Há cerca de 200 mil viviendas que foram totalmente destruídas pelo sismo, por aquele de há duas semanas. Mas a terra voltou a tremer no Nepal, agora mais perto do Everest, e portanto uma zona mais deserta. Ainda assim, há também várias vítimas mortais a contabilizar, ainda que neste momento Antena Web não tem um número oficial. Sabe-se apenas que o sismo foi registado a cerca de 15 km de profundidade, numa escala de 7.3, aliás, numa intensidade de 7.3 na escala de Richter. Os números iniciais apontam para cerca de 500 mortos, mas os dados são ainda escassos, até porque esta é uma zona mais remota do Nepal. Aqui, a vida era já complicada pela situação causada pelo primeiro sismo, o que provocou um isolamento bastante significativo desta região. Em situações normais, há muitos pontos do Nepal que são acessíveis apenas por caminho a pé. Na Índia, em Nova Delhi, também se sentiu este sismo de 7.3. Vários edifícios públicos tremeram, mas não há registro de grandes danos morais, nem tampouco de perda de vidas humanas. O sismo seguiu-se de várias réplicas, uma das quais há instantes de 6.3 na escala de Richter, e que terá assustado ainda mais os moradores deste país, os nepaleses, que estão ainda a tentar recuperar dos danos do primeiro sismo. Os valores materiais não estão ainda contabilizados, mas sabe-se que poderão aproximar-se muito de metade do PIB daquele país, do PIB anual daquele país. Há uma medida que está a causar polémica e que deverá entrar em vigor em Portugal nos próximos meses. A partir de ainda deste ano 2015, os fumadores poderão começar a ver nos seus maços de tabaco imagens de pessoas num hospital ou imagens alusivas a doenças relacionadas com o tabagismo. Mas a maior polémica está com o facto de se incluir nestas 14 imagens a cores, e que deverão ter uma legendagem escrita, imagens de crianças mortas. Esta é a nova medida para desincentivar o consumo de tabaco. Recorde-se que já é obrigatório, desde há muitos anos, que os próprios maços de tabaco contenham inscrições alertando precisamente para o não consumo do tabaco. É algo que os fumadores muitas vezes manifestaram, mas agora a manifestação ganha mais ímpeto, dado que aqui passam a incluir-se imagens de crianças mortas. A TAP perdeu cerca de 35 milhões de euros com a greve de 10 dias feita pelos pilotos dos 12 sindicatos de pilotos. A empresa, que emprega cerca de 11 mil trabalhadores, parou cerca de 50% dos seus voos entre 1 e 10 de maio, segundo os sindicatos, mas apenas 30%, segundo o próprio governo e a TAP, a transportadora aérea portuguesa. Recorde-se que a TAP está em processo de privatização e 66% desta transportadora deverão ser vendidos a privados e o prazo para a entrega de candidaturas termina já neste dia 15. Entretanto, um dos principais investidores, ou potenciais investidores, Pais do Amaral, diz agora que vai reconsiderar a questão de comprar parte da TAP e que vai pensar até sexta-feira. Pais do Amaral era um dos candidatos mais fortes para a compra desta transportadora aérea portuguesa e da respectiva Portugália. Marco Silva poderá estar de saída do Sporting Clube de Portugal. Após uma época não tão bem sucedida quanto aquilo que era esperável por Bruno de Carvalho e depois de uma quase ruptura no ano passado, Marco Silva poderá estar de saída para o Sevilha, já que Emery, o treinador dos sevilhanos, deverá estar de saída para o Milan. É apenas uma das propostas para uma dos casos que estará a estudar a equipa milanesa. O Sevilha está a um passo da final da Liga Europa. Bruno de Carvalho, aliás, Marco Silva, peço desculpa, está prestes a conquistar um título para o Sporting Clube Portugal, algo que já não acontece há 7 anos. O Sporting vai defrontar-se com o Sporting de Braga na final da Taça de Portugal. O Braga só por uma vez conseguiu chegar a uma final. O Sporting quer conquistar um título 7 anos depois de uma ausência total de títulos para o palmarés do clube da segunda circular. E para fechar o Antena Web Informação, terminou a vida da menina Rose, a dinamarquesa que tinha apenas meio coração. A vida desta pequena terminou já no dia 21 de Abril, mas agora foi lançado um álbum de fotografias. Aquelas que foram possíveis de ser tiradas desde 2008 até 21 de Abril de 2015, aliás. A pequena jovem de 5 anos, da Dinamarca, sabia-se que iria nascer com meio coração, mas ainda assim havia esperança. 6 anos e meio era quanto tinha, e não 5 como eu disse há pouco, 6 anos e meio era quanto tinha a pequena Rose, que até aos 3 anos e meio fez uma vida perfeitamente normal, mas há a terceira cirurgia que permitiu que um coração inteiro funcionasse tranquilamente, provocou danos demasiado graves no cérebro da jovem de 13 anos de idade. Desde então, Rose tem estado em morte cerebral, mas sempre com a tentativa de que se recuperasse parte, até porque estaríamos a falar de uma criança em desenvolvimento e o cérebro poderia recuperar-se de vários danos. Apesar do cérebro ter ficado comprometido, o coração batia normalmente e a operação, neste sentido, foi um sucesso. Mas parou no dia 21 de Abril. Sabendo das circunstâncias peculiares em que a sua filha vivia, os pais dinamarqueses desta jovem pediram um fotógrafo amigo, da qual a mãe era babysitter do seu filho, pediram para que tirasse fotografias da pequena Rose. Tal aconteceu e o álbum foi agora publicado com autorização dos pais. A Rose, a menina de meio coração, é um exemplo para a ciência, não só pelas deformações que são peculiares, mas também pelo sucesso de um tratamento que nunca tinha sido antes experimentado. Restaram as melhorias, já que nesta operação, na terceira, causaram-se danos irreversíveis para a jovem de, então, 6 anos de idade. O Antena de Informação fica por aqui e regressa amanhã, quarta-feira, às 13h25. Até lá!